José. Bom dia, turma! Vamos que vamos, hoje é dia, hein? Bom fim, deixa eu te falar, mano. Só energia positiva, tô feliz pra caralho. Papai, dá notícia depois, José, tá ligado? Que pai ansioso. Você é um cara que eu quero pro resto da vida e te desejo sempre o melhor. E é bom demais, velho, quando encontra a galera. É, tio. Só nós mesmo da banda. Eu até enxerguei, sem compromisso, tá, só pra trocar uma ideia, acho que aproxima, eu saca? Não vou falar nada, viu, Tefé? Eu fico feliz demais, velho, quando... Saiba que eu te amo. Quando a gente encontra meio que pra trocar uma ideia mesmo. Acredita em quem você quiser. Junta com as namoradas, não, é bom demais. Não tô mentindo, não. Sempre um prazer, José. Valeu mais uma vez. Só um copinho. E até daqui a pouco. Demorou? Valeu, Herói. Com vocês, tamo junto. A vida é boa pra caralho, nem sei por que eu tô chorando. Eu tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa, minha mãe sente minha falta, tudo bem. Essa é a vida que eu escolhi. Desde pequeno falam que eu sou curioso. Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci. Não tenho medo de errar, só medo de desistir. Mas tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? É isso aí, tamo junto. Mas se garotos não choram, alguém diz o que eu sou. Não, não, não, não. Fica calado, eu sou o que eu quiser. Sou o sol da meia-noite, a lua cheia de manhã. Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés. Tenho 20 e tantos planos pra antes dos 30 anos. Alguém diz pra onde vamos? Tenho pressa de existir. Me disseram, calma, mano. Cê tem tempo sobrando pra errar. E eu tô certo que não vou parar aqui. Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Salve, rapaziada! Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro show drive-in e eu parei aqui no posto pra abastecer. Patrão, sou troco. Obrigado. Eu gosto do vidro, mano. Limpa. Quê? Cocô de pássaro. Quer que limpa? Foi mal! Esse momento aqui é maravilhoso, jovem. Dá uma analisada na galera. Curte isso daí. Caralho, Zé, segura! Agora eu tô bem melhor! Além da batera, vocês vão conhecer hoje o fitness, o atleta. Mas é isso aí. Enquanto eu tento mastigar esse biscoito com essas duas crianças aqui do meu lado. Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar?